04, boa noite. Passando 2300 na Dael. Bono 074, controle, meu cordial, contato radar. Livre decolagem, vento 080 graus, 08 nós. Livre decolagem 10, tá? 3305, decola 16, controle 120.8, uma boa noite. Chama agora controle 208, obrigado, boa noite. Caraca, 1230, informação. Temos o 190 pré-aprovado, aceita? Aceita. Autorizado Aracaju, nível 190, saída pouca transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5140, coteja. Ok, decola da 10 com curva esquerda, saída pouca transição Caju. Controle 1208, transpondo 5140 e nível 190 para Caju, chinês 6224. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Chama a minha 224. no 074, chame Recife 125. Delta 1. Confirme pro gol ou pro TAM, senhor? Gol 1074, chama Recife 125 ou não. 125, Delta 1 para o gol 1074. Muito obrigado, excelente final de semana. Boa. Tá 3305, chama Recife 125-45. Chama Recife 2545, 3305. 626-4, estando puxa, acionamento posição 1. Autorizado, chama para o táxi. Exato, puxa, acionamento, chama para o táxi, puxa, acionamento 2. Chiné 6224, Santo Táxi com 53, 53 a bordo, autonomia 2 horas e 1, alternando recife. 153 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 1 no 8, 95, Chiné 6224. O Chiné 6224, a linha decola pistão na 0, vento 080 graus, 06 nós. A linha decola pistão no 0, o Chiné 6224. Chiné 6224, decola 40, controle 120, décima 8, uma boa noite. Controle 120, décima 8, Chiné 6224, obrigado, boa noite. Controle Salvador, novamente, boa noite, Chiné 6224, vai cruzar 2000 pés na PUCA. 6224, contato radar, suba 190. Ok, 190, 6224.